seda o corpo a deslizar. Vupt do leque abrindo-se na mão. Gluck, gota de óleo à úmida imersão. E o tling do pente ao chão a tilintar. Do fôlego breve a se elevar, bloque da língua em úmida canção, que vibra em baixa pulsação, ziz do suor que os lábios vêm brotar. Chua os rios dão vuxo da palma que afaga o algodão. Do ventre ao fogo que é só teu e na pele que escorre no cetim.